Uber na 128 decimal 80, Pacal 05. Pacal Douros. Autorizado cruzamento, pista no 028, táxi via Delta, Alfa, ponto espera pista 28, chame torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0 no 5, boa viagem, Pacal Douros. Pacal Douros, autorizado cruzamento, 028, Delta, Alfa, ponto espera chame torre 28, 6, Pacal Douros, grato, bom dia. É. Tá na porta, Juliette Serra Tango Controle, desça 050, sem identificação, voa posição faro para a chegada a Cali. Ah, passou na modificação, posição da rotatória, agora com o Juliette Serra Tango. Ok, ciente, plano modificado 1-2, descida em condições visuais. Altímetro em Salvador no 0-5. Está presente através de parente. Para o Juliette Serra Tango, 1.500 pés. Índia Delta Papá. Volta. Qual é a sua altitude? 8.200. Estão recebendo 5.400 em descida. Bom dia. Vamos lá no 065. Eu vou colocar um tango em erro aqui. Realmente acima de 6.500 naquele momento apresentar o problema. Vamos descer para o 065 e manter ele igual. Motivo? Gente, 065, visão informe atingindo. Índia Delta Papá. Papá. Afirmo, estou autorizado com ingressar perna do vento da pista 28, reforço para gerar base. Leste, obrigado. Direção para 1.000 pés, positivo, Oscar Serra Mike. Afirmo, 1.000 pés, perna do vento da 28, reforço gerando base, Oscar Serra Mike. Obrigado, amigo. 998 Fortaleza, táxi autorizado via Pátio Juliette, Alfa, ponto espera pista 28, torre 18, 6, altímetro no 0, no 5, boa viagem, gol 1, 2, 6, 0. Inicialmente mantém essa frequência. Ok, no 0, no 5, via Pátio Juliette e Alfa. Alfa, ponto espera 18, 6, colega Fusionado, assunto escutou, 2, 6, 0. Oscar Serra Mike, reporte de ano base, pista 28. Pacal Douros, será o ponto 7. Oi, checado, torre Salvador, Pacal Douros, o ponto espera da 28, pronto. Pacal Douros mantém o ponto de espera da pista 28. Pacal Douros, mantém o ponto de espera. O Índia deve atuar nível que passa. Cliente, injetor papá, desligue modo Charlie, somente voltando a ligá-lo novamente quando tiver nivelado 065, Índia Delta papá. Whiskey Charlie Mike, controle. 60 milhas sudoeste, mantém nível 1 no 0, vigilância, aguarde para descida, chegada Cari. Dois oito zero, mas... Eu gostaria que você me confirmasse qual seria a aerovia pelo mar, eu preciso de 50 ou 58 para Guarulhos? Deste, mantendo nível 110, aeronave Bandeirante ou G86. Whisky Charlie Mike, desce e mantenha 050, Whisky Charlie Mike. November, altímetro 1015, portão é o? 01. Catadouros autorizado a alinhar e manter pista 28. Catadouros ali na trem, pista 28. Gente, Índia Delta Papá. Chame agora centro Recife na frequência 126.85, alterna 12545 para informação de tráfego e alerta. Índia Delta Papá. Salvador, bom dia, Oscar Serra Mike, livrou observando o gol para prosseguir. A sua escuta. Direito 658 milhas sudoeste, serviço radar encerrado. Mantenha nível 100, chame o controle Lelos na frequência 120.1 no G86. Direito 6, vai chamar o controle Lelos 1201. Seguro, autorizado, decolagem. Upper Whisky 50, decolagem pista 28, manterá a reta até cruzar o nível 030 após curva pela esquerda, compra o perfil subida gole e aval, após aval direto Eudes. Controle em 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, acione 5443. Confirme o controle e o transporte. Controle 1 no 9.35. E o transponder 5443. 340 Guarulhos, Upper Whisky 50, decolada 28, mantenha reta 3, até o 030, curva esquerda, gole, Erval, Eudes, 10935, controle 5443, transponder. Correto, na pole position, pronto, puxa acionar. 3895, reporte para puxa acionamento, obrigado. Controle 119.35, bom voo. Atacadouros, escuta controle Salvador, 119.35. Salvador, aeronave que tenta contato. Controle Salvador, Atacadouros, decolado, saída agora, previsão é alta. Atacadouros, centro de decolagem, contato radar vigilância, suba e mantém nível de voo 280. Atacador feito, assinando para 280, como que está restrito a reta até 3 mil pés. Está liberado da presente, sai da gole. Não, sai da gole. Yeah. Serra Tango, controle. Escuta! Zona 28, Gol 12. Zona 2, meia zero. Obrigado. Nave tentando contato com esse controle, somente portador. Mike, até a BTA, frequência livre estacionada, tenha uma boa tarde, tchau, Mike. Obrigado a todos, amigo. Uno 260, decolado aos 23, controle, 119.35, bom voo. 935, bom, obrigado, bom dia. Controle do Salvador, boa tarde, Golo 260, decolou, passa 1710. 1260, contato radar, saída Aron, transição Melim, está liberado da restrição. 7 sem restrições, é, direto, pode pro Aron, está presente? O Whisky Charlie Mike, controle desse, mantenha 2000 altímetro no zero no quadro. Firmo. Índia Delta, papá. É, não, é, não há problema, porém já tentou contato com o centro Recife? Sente, é, por que não solicita ao centro direto? Pois não. Ciente. Modo Charlie. Salvador, Gol 960, pode voar a Cajuda, presente? Negativo, mantém a saída, tráfego em sobrevoo, sentido contrário. Ed, mantém a saída. Ok, Will, Whisky Charlie Mike, não receba o seu modo Charlie. Não, não, desculpa. Ah, perdão. Ah, ele recebe, o controle recebe agora nível 065. Firmo Índia Delta Papá, recebo 065. Pacaldores é o controle, passa nível 1-0. Chama centro Recife. No coisa, chama agora Charlie 15, alterna centro Recife na frequência 1-3325. Pacaldores. Caldouro, Charlie 15, Altena Recife, ano 3325, grato, bom dia. Vai com a capa de fogo, vai com a capa. Ciente, Tango, mantenha-se visual, torre 118-60, Juliette Serra Tango. Tá certo. Vai, Baguão, vai com a capa. Juliette Serra Tango da presente, autorizado final da 17, reporte 2 milhas para o pouso. Mata! Juliette Serra Tango, autorizado pouso, pista 17, vento 260 graus, com 089, check 3. Passou, travou. Uno 260, passa nível 130. Chama Recife na frequência 1285, alterno 2545. 7-1-2-5-2-5-4-5, 1-2-6-0, obrigado. Autorizado backtrack, reporte livrando a pista. Salve, Gona 777. Formação November para Porto Seguro 340. Chegou agora Oscar, coordena Lemos 340, altinto 1014. Agora de cópia, portão é 1. Oi, Silva, aguardando a Copa de Oscar, 72. Qual o portão? Tá na posição 4. Ponte. Salvador, voo 1260, voltando. Prossiga. Não obteve contato, senhor, com as frequências mencionadas no, com o centro Recife em 1-2685-2545, confirma. Ok, ciente. Continue a saída Aron, transição Melim, suba para nível 410. Ainda na escuta do controle, aguarde coordenação. 7-1-2-0, obrigado. Uno 777, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, senhor. Autorizado Porto Seguro, nível 340, aeroviper, whisky 50, decola pista 28, após decolagem mantém a reta até o nível 030, após curva esquerda, subida gole, aval, após aval direto Porto Seguro. Controle 19.35. Turno no 8, decimal 6, aciona o código 5452. 208. Ok, Romeo Fox 108. Que você está, obrigado. Confirmando, Romeo Fox 018. 018, obrigado. 030, então curva esquerda no perfil da Gole Eval. Após Eval, direto para o seguro. Controle 1935-286. 5452. 5452, chama o ponto, puxa o sinal, portão 4. Zero, Romeu. Norte, com a Vila Lemos, agora de copo, tá 3191. Chamando o centro nas frequências do voo 9260, ok, senhor? Obrigado. Ah, tenha um bom voo. Obrigado. Estou portando o TAM 3191. Oi. Gente, a formação em curso é Oscar, altitude 314-380, vamos coordenar pro Leléo, só um instante a conta. Obrigado, tá com a hora. Cruzado, puxa a sonagem no táxi, tá 3195. Temos o Whisky Charlie Mike. .4 3191, autorizado Galeão, nível 380, aeroveio até Zulu no 4, decolagem pista 28, vai manter a reta até o cruzar o nível 030, após curva à esquerda, subida gole, Eval, após Eval direto, Bless. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, código transponder 5. 455. Negativo, seguinte. Chame estabilizado localizador fazendo uma curva de 15 graus à sua esquerda. Chame estabilizado localizador, pista 28. Controle WebJet 6740 com a informação ótica. 6740, aciona identificação, desça 040, chegada a CARI. Identificou 040 CARI 6740. Acione o código 5277. Gente, a 6 milhas da cabeceira, completa final ILS, torre 11860, Whisky Charlie Mike. Charlie Mike, final da 28, confirme visual baixado, travado. Gente, reporte quando visual, Whisky Charlie Mike. 17, posição 4, feedback sonar. Seu erro, voz da Tanha, tá? Aguardo só um instante para iniciar o puxa sonar. Guarda. Autorizado pouso pista 28, vento 280 graus, com 1-2 nós, Whisky Charlie Mike. Salvador, o azul 4060, cruzando 290 para 160. Azul 4060, controle, chegada clara, identificação, desça 050. Azul. Identificou, desce 050, azul 4060. Galeão 5743, táxi autorizado à direita, Índia Alfa. Onde espera táxi Golf, turno no 8 decimal 6, altinto 1014, no 04, Bozage, tá 3895. Índia Alfa, onde espera 182, 1014, 389, corrigindo 186, boa tarde. Batido, 86, boa tarde. 1777, portão 4, autorizado pushback e acionamento, reporte táxi. Veio pushback e acionamento, 777. Charlie Mike no solo aos 4-0, libere a esquerda, mantenha a posição antes da alta, chama o solo 1-2-1 decimal 9. Escuta. Solo aos 4-0, esquerda, mantenha a posição antes da alfa, solo 1-2-1 decimal 9.